Olá. Nem tudo é automático, né? A gente gostaria que as coisas acontecessem de maneira espontânea, pelo menos algumas delas, né? As coisas boas, a gente gostaria que fosse assim. E quando se trata daquilo que Deus nos dá de bom, muitas vezes nós desfrutamos de coisas boas. Que assim Deus concede, e isso pode nos levar a pensar, porque somos falhos, né? Nós somos realmente limitados, somos pecadores, e somos levados pelo nosso próprio coração, né? Não uma força externa, né? Mas pelo nosso próprio coração, somos levados a acreditar. Que por aquelas coisas boas, por aquele momento bom, por aquela bênção, por estarmos desfrutando de uma certa tranquilidade, não estamos doentes, não estamos com problemas financeiros, não estamos vivendo conflitos, de relacionamento. Então, cruzar os braços e apreciar o pôr do sol, isso pode nos levar a uma atitude um pouco vulnerável, em que deixamos de ser vigilantes, deixamos de prestar atenção a determinados detalhes à nossa volta. Isso é complicado. Bom, nós vimos aqui na trajetória da história de Josué, a história da ocupação ali da Terra Prometida, também chamada de conquista, nós vimos que graças à confiabilidade de Deus, Deus é confiável, né? Porque ele é poderoso, porque ele é soberano, porque ele é fiel. Graças a isso, o povo de Israel pôde ocupar a Terra Prometida. E o livro de Josué deixa isso bem claro, que é obra de Deus, não é obra deles. Quando eles fazem a sua parte, a parte que Deus designou, ordenou que eles fizessem, quando eles cumprem com isso, realmente nós vemos aí os resultados. Porém, se não fosse a confiabilidade de Deus expressa em tantas coisas, né? Eles não poderiam se esforçar ao máximo, que não iriam conseguir nada. Então, amparados em Deus e procurando fazer aquilo que Deus designou, eles então, agora a gente viu que chegamos num ponto onde depois daquele período de batalhas, período sangrento, como a gente tem comentado, tem dito, né? Contra os povos que estavam ali na terra. Então agora eles vão para uma próxima etapa, né? É uma nova etapa que se inicia. É uma etapa também na vida de Josué. Coincide, né? Coincide aí a fase com a fase da vida de Josué, já bastante velho aqui, bastante idoso. O próprio Deus diz: olha, você já está idoso, você já está velho. Portanto, agora cabe um novo papel. E a gente vai vendo que o papel de Josué, basicamente, é organizar a distribuição da terra entre as tribos conforme já havia sido designado no tempo de Moisés. Então, na verdade, ele vai continuar cumprindo um papel importante, mas diferente, e eu diria adequado também ao momento ali da sua vida. E o povo de Israel vai começando a lidar com o fato de que nem tudo é automático. É isso que a gente vai ver então, prosseguindo aqui no capítulo 13. Nós temos um texto que é extenso. Porém, a gente vai abordar esse texto de uma forma um pouco resumida, Eu vou já explicar como é que isso vai ser, né? Como é que isso vai se dar. Então, nós vamos ler a partir do versículo 8, nós havíamos parado no 7, e vamos até o final do capítulo, que é o versículo 33. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluía todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Jesuritas e Macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda Bazã até Salcar, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaéns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os Jesuritas e Macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, ao Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes disseram. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés, dera o seguinte território, desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto, depois de Medeba, até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibom, Bamote, Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Kedemote, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Zeret, Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Jesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés deram o seguinte território: território de Jazar, todas as cidades de Gileade, metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Ebom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Aram, Bet-Nirra, Sucote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim, incluía toda a região de Bazã, todo o território de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair, em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, Asterote, Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Bom, nós temos aqui uma longa descrição, como é normal a gente ver, né, até nas escrituras das casas, né, a gente vê que as casas, os sítios, as fazendas, né, tem que ter ali as suas demarcações, né? E aqui é uma demarcação, explicando então até onde iam as divisões ali. Muito bem, a gente não vai abordar aqui todas as regiões, cada cidade, cada pontinha de cada território. Primeiro porque Tem uma certa discussão sobre a localização exata das cidades. Nós não vamos fazer isso nem agora e nem nada, nenhum local daqui para frente, nenhuma passagem daqui para frente, porque é contraproducente. É claro que merece um estudo à parte, um estudo um pouco mais de teologia sistemática, né? Algo mais para uma escola dominical, alguma coisa assim, aonde dá para se pegar cada tribo ali. E vai se analisando, né, como que cada tribo ocupou ao longo dos tempos os seus territórios ou não ocupou, conforme como que isso foi sendo tratado por eles ao longo dos tempos. Claro, é um belo estudo, mas é um estudo à parte, além do que requer mapas, né? É muito importante ter mapas onde se vai mostrando ali. E aqui a proposta são mensagens de áudio. Então, nós não vamos ter um aproveitamento nesse sentido. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mencionar, claro, os territórios assim, de uma forma genérica, as tribos de uma forma genérica, para que a gente entenda, né, como é que foi a ocupação, de um modo bom, consistente, mas sem, tem todo o detalhe. Ah, essa cidadezinha fica exatamente naquele monte ali. É complicado isso. E também nós vamos nos apegar aqui aos detalhes específicos de cada passagem daqui para frente, nessa fase das divisões, né, das tribos. Então tem sempre algo peculiar, tem sempre algo característico, é importante a gente notar. Algumas dessas questões também se repetem, então vamos usar as partes que têm destacadas em cada passagem, procurando associar com as demais ao longo do que vem pela frente, tá bom? E mais um detalhezinho, a questão dos levitas, que é um caso à parte, é uma tribo tratada de modo diferenciado. Tem dois versículos aqui que tratam disso. Então nós não vamos tratar disso nesta, né, hoje, né, nesta passagem. Vamos falar dos levitas de um modo particular. Porque é um assunto totalmente à parte, mas que precisa ser tratado em algum momento aqui, dentro do livro de Josué. Dito isso, então nós vamos reparar que aqui o assunto ele trata da ocupação a leste do Jordão. Leste, né? Você tem norte, sul, leste, oeste, basicamente. Então, o Rio Jordão é sempre uma referência, quando falamos em Israel. Ele corta o território de norte a sul, então nós temos o lado ocidental e o lado oriental. E aqui a menção da divisão começa pelo lado oriental. E as tribos que são mencionadas aqui são as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Vamos entender essa metade aí. Metade da tribo de Manassés. No capítulo 12, quando nós falamos sobre o capítulo 12, foi apresentado ali um resumo de como tinham sido as conquistas ali de Moisés, no tempo de Moisés. Então, essas conquistas de Moisés, elas foram nessa parte leste, essa parte oriental do Rio Jordão. E esses territórios já haviam sido designados para essas duas tribos e meia. E se você se lembrar, né, mas nós vamos refrescar um pouco a memória aqui, quando o povo chegou ali com Josué, todo o povo agora remanescente, né, o povo da segunda geração, podemos dizer assim, chegou com Josué, na hora de atravessar o Jordão, Josué lembrou o pessoal dessas duas tribos e meia, que havia um compromisso firmado no passado de que eles deveriam combater junto com as demais tribos, poderiam deixar ali as mulheres, as crianças, naquele lado oriental, mas e alguns homens, evidentemente, até para guardarem ali, né, o pessoal, os rebanhos, etc. Mas deveriam ir lá combater junto com os demais e depois eles poderiam retornar. Pois bem, agora estão nesse retorno e estão na fase de organização. É hora de ir para casa, é hora de assumir ali os seus territórios. Nós vamos depois falar um pouquinho sobre o sistema, como foi depois designado ali para cada clã, né? Lembre-se que você tem a tribo, né? Por exemplo, tribo de Ruben. Dentro da tribo de Ruben você tem os clãs, né? Ou seja, as porções familiares maiores. Depois você tem dentro dos clãs as famílias, né? Os núcleos familiares, as pessoas mais próximas, etc. Então tudo isso foi sendo subdividido ali. Bom, então temos aqui duas tribos e meia, eles vão ocupando Rubem e Gade mais ao sul, podemos dizer assim, e Manassés, metade da tribo de Manassés, mais ao norte. O caso de Manassés, a gente precisa de uma breve explicação, que não foi dada ainda, já foi mencionado aqui outras vezes, mas vamos guardando para quando a narrativa a gente conseguisse um fôlego aí para falar sobre isso. E agora é bem o momento para se entender. Metade da tribo de Manassés ficou de um lado do Jordão e metade do outro lado. Então, na verdade, estão ali praticamente juntos, mas essa ocupação, como ela foi feita em etapas diferentes, e houve essa questão de se juntar ali com o pessoal para as batalhas, dá a impressão de uma superdivisão. Na verdade, cada uma só está em lados diferentes do rio. Agora, se você for olhar para os filhos de Jacó, você vai observar que não tem lá Manassés. Manassés não é filho de Jacó. Efraim também não é filho de Jacó. Então, o que aconteceu aqui? Se você somar todas as tribos, você vai ver que elas continuam somando 12, né? Aí nos seus devidos territórios, porém, o que que aconteceu aqui? Se você for voltar no tempo, você vai verificar que Jacó, com seus descendentes ali, quando ele profere ali as suas bênçãos, lembrem-se que ele foi acolhido por José lá no Egito, ele morre no Egito, sob os cuidados de José, e ele vai proferir então as suas bênçãos ali e tudo mais, e meio que destinar também ali as suas heranças, né? Ainda que não se falasse ainda de uma divisão propriamente do território ali, né? Estamos longe ainda do tempo de Moisés, mas o que acontece é que Rubem, que seria o primogênito, poderia, nesse caso, receber, pela tradição, né, pelos costumes da época e tudo mais, uma parte dobrada da herança. O primogênito era aquele que recebia, tinha, entre outros privilégios, a parte dobrada na herança. Ora, por motivos que a gente não vai explorar aqui, né? Nós sabemos tudo o que aconteceu ali, tudo que fizeram com José e tudo mais, né? O fato é que Jacó não dá a Rubem a herança de um primogênito. Ele passa para José e mais especificamente para os filhos de José. Ele passa diretamente para os filhos de José. Ele chama os meninos ali e coloca a mão ali sobre eles. E os designa como seus herdeiros diretos. Ou seja, José acaba pegando essa parte dobrada. Claro, José era riquíssimo, né? Tinha uma posição privilegiadíssima ali no Egito. A questão de uma herança ali para ele era até algo. A herança de Jacó, no caso, né? Era algo até irrelevante. Mas o fato é a questão legal que é feita aqui, né? Então, para você entender, Manassés e Efraim são os filhos de José, recebem essa herança. Quem vai desfrutar disso agora são os seus descendentes, sendo que Efraim ficou lá, a tribo de Efraim fica a oeste e Manassés fica dividida ali, metade a leste e metade a oeste. Tá bom? Embora a gente não está trabalhando graficamente aqui, né? Mas dá para entender, né? O que, como é que isso foi na prática, olhando como se fosse um mapa. Bom, a realidade das promessas de Deus, então, começou a ser experimentada na prática por Israel. É o povo indo para casa, para seus lares, né? O povo do leste ali, a leste do Jordão, começando ali a uma vida, né? Uma vida na terra prometida. Começa uma vida. Ah, claro que tudo isso, antes de começar a vida, vem a divisão. Onde é que eu vou morar? Em que lugar que eu vou ficar? Qual que é o meu território, da minha família, da minha casa especificamente, né? Onde é que eu vou me acomodar? São as promessas de Deus ganhando mais materialidade, podemos dizer assim. E veja que tudo aqui em Josué nos mostra esse lado material, esse lado terra, esse lado território, né? E sempre a gente tem que andar com cuidado para não confundir promessas, para não confundir as questões que são relacionadas a Israel e à igreja. Isso é obrigatório para nós. E, bom, agora, eles não podiam se esquecer de que a vida na Terra Prometida tinha que seguir o que Deus havia determinado. Isso é claríssimo. Agora, pergunto é uma pergunta que a gente deve se fazer. Será que eles estavam atentos a cada detalhe? Será que havia detalhes importantíssimos que o êxito já alcançado, essa bonança, né? Essa calmaria agora, aparente calmaria de estar indo para casa e tal, será que podia dar a eles a sensação de que não tinha mais grandes responsabilidades a serem cumpridas, certos detalhes podiam ser deixados de lado? Bom, o fato é que teve omissão a leste do Jordão, teve ocupação a leste do Jordão, mas teve omissão a leste do Jordão. E povos não foram expulsos. O versículo 13 nos informa que jesuítas e malaquitas, ou seja, antigos habitantes, permaneceram ali entre eles, e até os dias futuros ali ainda estavam. E nós vamos perceber que até nos tempos de Davi ainda existem esses povos ali, e não só eles existem, como eles têm reinos próprios. Veja, dentro do território que pertence a Israel. Portanto, eles ficaram ali acomodados. Se os lugares das suas habitações correspondem onde os estudiosos, os intérpretes costumam avaliar, isso significa que eles estavam acomodados em territórios muito difíceis, de serem realmente conquistados. Isso pode ter criado, a gente não tem mais detalhes na narrativa, mas certamente pode ter criado nos israelitas a ideia de que, bom, vamos deixar isso para lá, deixa eles para lá, nós ficamos aqui e eles ficam lá. Mas por que isso era um problema? Bom, primeiro porque havia uma ordem clara de ocupar todo o território. Era uma responsabilidade das tribos. Embora aqui o texto ele até não se refira ao extermínio desses povos específicos, né? Fala que eles não foram expulsos, né? Mas a ideia aqui é que tinha que tirar eles dali de uma forma ou de outra. O fato é que eles tinham que ocupar todo o território, e agora, uma vez que o trabalho pesado já havia sido feito, era a responsabilidade de cada tribo cumprir com isso. E assim ficaram aqueles dois povos ali, não cumprindo Israel não cumprindo a ordem clara. E claro que era um problema porque haveria consequências. Deus advertiu sobre as consequências, consequências que viriam mais tarde. Nós vamos analisar isso depois ainda, nós vamos juntar com outras questões que vão ser levantadas ainda aqui no livro, mas o fato é que haveria consequências e parte dessa responsabilidade é evitar essas consequências ruins, que são consequências de desobedecer, de não cumprir com a responsabilidade. Fato aqui é que as desculpas surgem facilmente quando se trata de cumprir determinações de Deus, quando se trata de obedecer. Ah, porque não, o pessoal está quieto lá, eles não estão mexendo com a gente. Ah, eles estão longe lá, eles não afetam a nossa vida. Ah, agora eu preciso cuidar aqui da minha do meu rebanho, eu tenho que cuidar aqui da minha plantação, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar aqui da casa. A casa precisa ser acabada, eu preciso construir. Enfim, muitas desculpas poderiam ser dadas ali pelos israelitas. E cabe aqui nós refletirmos um pouco sobre isso, porque a gente poderia enumerar aqui muitas e muitas desculpas que nós damos para não cumprir responsabilidades que Deus colocou sobre nós. Você tem consciência de que você tem dado algumas dessas desculpas, talvez não verbalizando, mas lá no seu íntimo você se justifica: ah, eu não faço tal coisa, mas também, né? Mas fulano, mas olha a situação. Mas agora eu preciso, mas agora não dá, mas isso, mas aquilo. Quantas e quantas desculpas, né? Ficou visível que a responsabilidade ali em Israel começava a não ser cumprida. Nós sempre vamos verificar, como que isso vai repercutindo ao longo da história de Israel. Bom, olhando para esse texto, nós temos algumas, questões aqui. Principais. Primeiro, nós devemos ter cuidado com a acomodação quando Deus nos concede benefícios. Quando somos abençoados com momentos de tranquilidade, com saúde, com conforto material de alguma forma, passamos fases sem grandes preocupações, será que nós corremos o risco de nos acomodarmos? Olha, nas escrituras, sempre que houve acomodação de alguém, isso trouxe problemas ali. Não é que a gente não deva descansar, o descanso é até ordenado na palavra de Deus. A questão é se nós estamos descansando em coisas que não deveríamos. Estamos exagerando na nossa acomodação e não olhando para os detalhes, porque essa é outra questão. Devemos prestar atenção aos detalhes quando lidamos com responsabilidades que Deus nos dá. Será que eu estou olhando em volta? Será que eu estou verificando essas responsabilidades, se eu estou cumprindo ou não? E será que eu estou dando certas desculpas para não fazer o que deve ser feito? Temos que evitar essas desculpas. Temos que encarar as nossas responsabilidades. Se estamos sendo negligentes, como os israelitas foram ali, claro que são outras áreas, mas podemos ser negligentes. Se isso estiver acontecendo, devemos confessar isso a Deus: Senhor, eu estou sendo negligente, eu admito que eu preciso melhorar, preciso da tua ajuda nesse sentido. Eu sei que nem tudo é automático, não é só porque algumas coisas correm bem que o Senhor vai fazer a minha parte, que o Senhor não vai pedir de mim certas responsabilidades. Olhando para a nossa vida como cristãos, não é porque somos salvos e não vamos perder a salvação, uma vez que ela está totalmente alicerçada na obra, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, não é por isso que não vamos assumir e cumprir com as responsabilidades que temos. Que Deus nos ajude nisso. Eu desejo que você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.